Hoje conduzo. Uma flor que traz pureza ao teu espírito. Floresce no mundo aquático e vem direitinha a ti para te tranquilizar. O teu corpo e a tua mente ficam limpos. Sentes-te também mais elegante, bela, ainda mais bela, quase perfeita, graciosa. Gostas, parede do meu quarto? Uma flor que é um mistério da natureza para os cientistas e sagrada para alguns indivíduos. Para ti, nem por isso. Para mim, mais ou menos. Não a coloco num altar, não é sagrada, mas, quando inserida noutro contexto, situa-se noutro patamar, confesso. Mas antes de se dirigir até lá, ganha também uma posição especial para relaxar. Ou recua muito no tempo, ganha raiz, caule, folha e flor, do fruto não tenho certezas, e torna-se mitológica para os gregos e romanos daquelas eras, da minha juventude. Sabias que deu nome a um instrumento musical? A uma guitarra? Eu também não sabia, precisei de investigar. Bom, no universo musical deu e dá nome a muita coisa, até a uma melodia interpretada com movimentos rápidos do olho. Nas Américas é local, na religião é símbolo e na casa de banho é papel higiênico. Naquelas modernices que os meus netos usam, os computadores, foi designação famosa e muito usada noutros tempos, dizem eles. É também nome de loja, perto deste espaço que nos alberga. Quanto ao outro patamar, não sacrário, é preciso andar sobre duas rodas. Deixo a água da flor e centro-me no alcatrão que até está molhado hoje. A viatura anda na mesma. E tornou-se a minha preferida quando isolo fórmulas para ficar somente com a primeira. Fiquei infeliz quando recentemente voltaram a ser franceses e mudaram de designação. Mas estou muito feliz por hoje, finalmente, te apresentar todos estes significados de Lotus. This is a new song, it's called Lotus. Já te convidei várias vezes para entrares no meu Lotus e estares ao meu lado enquanto eu concretizo a minha pequena viagem rodoviária que faço quase todos os dias. Tu nunca aceitaste? Talvez não gostes do barulho que aquele tipo de veículo faz. Mas olha que o anterior fazia mais, lembras-te? O aumento do silêncio não é suficiente para ti? Talvez detestes a confusão que se instala frequentemente nas nossas estradas, muitas vezes sem justificação. Concordo, existe. Aí tens o meu amém. Talvez não gostes que eu diminua a minha conta bancária no alimento para a viatura. Ainda por cima, agora que os preços vão aumentar, dizem-me nas televisões. Queres que eu circule a pé? O meu corpo já não me deixa, amiga. Ou talvez não gostes da cor daquele lótus, que é um contraste em relação ao teu tom claramente claro. Será isso? Não respondes. Então, se um dia te lembrares de te deslocar para me acompanhares, ou para me visitares na aldeia ou num lar, vais de que forma? Ah, esperas pelo comboio. Há mais espaço para ti, compreendo, e tens tempo para esperar por ele. Isto de seres filha única tem as suas vantagens. Não tens casa para cuidar, sou eu que cuido. A que horas chega o comboio? Ah, então despacha-te. Não podes ficar nem mais um minuto comigo, com pena minha. Se perdes esta carruagem, só partes amanhã de manhã, que são quase 11 horas. Perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu Então, não foste? Oh, repara, faz silêncio. Só desta vez. Ouves? Já está a passar. Já não vais entrar naquele comboio. E eu nem fui à varanda dizer-te adeus e acenar-te com uma peça de roupa grande para me veres bem. Pois, estás aqui e a acenar na direção de quem? Então é hoje que vais comigo num Lotus. Vamos lá descer. Fico tão radiante que, enquanto percorro as escadas, crio uns versos para eternizar este momento. Também tenho tempo para escrever enquanto desço, vagarosamente. Cá vai um fado de quem ficou enamorado. Por ti,

Agora que estamos aqui dentro, há uma pergunta que escusa-se a ser feita. Conduzes tu ou conduzo eu? Eu tomo conta do volante, é melhor. Não por não confiar em ti, é por saber que não tens a experiência neste contexto. Concordas e tens noção desse teu pecado. Eu conduzo. Guio para a estrada me guiar, à procura de quem um dia me guiou. Um amigo, um confidente, um companheiro, quase um irmão. Não sei dele há muitos anos, há 47, de acordo com a última contabilidade mensal. Por causa dessa ausência, cheguei a sofrer um vazio numa espécie de floresta imunda. Olhava-me ao espelho, ui, um monstro pareço. Aquela partida deixou marca profunda. Na altura, nem estava preparado para um novo começo. Perdi a rotina num céu escuro, cinzento. Quando desci à terra, parecia-me quadrada. Tudo do avesso, excedia o movimento. A sua presença eu tanto desejava, não queria mais nada. A vida mudou, de repente. Perdi os meus passos, não sabia qual o caminho. Olhava ao redor e via um universo diferente. O mundo é tão triste quando estamos sozinhos. Já reparaste, eu estava perdido. Pensar nisso hoje, não faz sentido. Quando te tenho aqui à minha beira. Perdoa-me. Desviei-me no pensamento, companheira. Smash, smash, crack, push, whack, tie another one to your racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did. Maybe you are. Smash, snap, crack, shack, slap. Tie another one to your back, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Voltei a ter um movimento rápido dos olhos. É da emoção. E, num ilusório momento de visão, parecia ter avistado aquele meu cúmplice. Não. Não, a esta altura ele está para lá de destruído. Coitado. Sabes quem era a parede? Era o antecessor deste meu, nosso, Lotus. Que tinha a mesma tez e o mesmo símbolo. Não, ele não está ali. Entreguei-o a um centro, não de idosos, a um destruidor que terá aproveitado retalhos daquela minha totalidade que ficou lá. Bom, totalidade não. Confesso que, apesar dos minutos quase insólitos que marcaram a despedida do antecessor deste amigo, pois no fundo estava a despedir-me de apenas um quatro rodas, embora companheiro, apesar desses instantes, com o passar dos anos, verifiquei que prefiro conduzir este, mais este do que o outro Lotus. Mas ficou saudade, não escondo. Eu, que quase nunca profiro esta palavra, parece-me que, lá de vez em quando, sinto saudade do veículo anterior. Partiu o menino do meu olhar. Fugiu. Haverá modo de voltar? Creio que não. A tristeza ficou bem visível e de certeza que esquecê-lo será impossível. Dupla de sonho aquela, mas o que é feito dela? Saudade é sonho que reza, saudade é sonho que reza.